Nosso tema dessa noite é entendimento e vida. Então, a gente já começa fazendo um questionamento, né, para cada um trabalhar isso. Qual é o sentido da vida? Já se falou muito disso. A gente tem algumas questões já formuladas em cima disso, né, individuais. Mas qual é o sentido da vida? Por que que nós estamos aqui hoje? E dentro dessa pergunta, a gente se pergunta também o porquê das diferenças, o porquê das dificuldades que nós temos, o porquê das aptidões que são diferentes de um para o outro, o porquê da saúde que uns têm e outro não. Fazendo esses questionamentos, a gente vai ampliando a nossa crença, aquilo que a gente acredita. Porque se nós achamos que essas diferenças, como eu disse, né, entre uns e outros, elas são por motivo de sorte, que nascemos uma família que nos deu tais condições, sejam físicas ou sejam morais, educacionais, ou elas são provenientes de um Deus que é quase humano, que de repente faria diferença entre uns e outros? Ou será que existe alguma coisa por trás disso que explica essas diferenças que temos todos nós? Alguns com mais dificuldades, outros com menos. E lendo um livro ainda essa semana, numa parte ele dizia que as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos são proporcionais às nossas imperfeições. Então, quanto mais nessa escala de imperfeito a perfeito que nós estamos, quanto mais perto do imperfeito, mais sofrimento. Quanto mais nós andamos na direção da perfeição, na direção que a gente diz, na direção de Deus, os sofrimentos eles vão diminuindo. Porque a gente vai deixando para trás coisas que não são importantes, mas que nos prejudicam ainda hoje na nossa maneira de ver e de viver. Coisas, como eu disse, sem importância. E dentro dessa pergunta do sentido da vida, na visão do Espírito, ela é uma, e na visão nossa, encarnados, ela é outra. O Espírito, quando se prepara para uma reencarnação, ele muitas vezes escolhe quais são as provas, quais são os pontos que ele quer trabalhar nessa próxima vida. Por isso que às vezes a gente vem com algumas diferenças, dificuldades, algumas questões mais difíceis durante a nossa vida. Muitas delas foram escolhas nossas. E a visão do encarnado, então, ela é diferente, porque nós aqui, nós queremos o quê? A gente quer se livrar dos problemas, a gente quer uma vida boa, uma vida mais plena de felicidades, de alegrias. Só que para se alcançar essa vida mais plena, mais feliz, isso pensando no ponto de vista, de novo, mais amplo, né, espiritual, a gente tem que aprender a suplantar, a ultrapassar essas dificuldades. Por isso que elas estão na nossa vida. Descobrir o motivo delas é bastante importante para nós. Então, qual é a direção que nós estamos dando para a nossa vida? Qual é o propósito da nossa encarnação que nós achamos que temos ou que nós estamos fazendo? São questões assim bastante reflexivas, mas que a gente precisa parar e pensar nessas coisas, porque senão a gente vai tocando a vida. Tem uma música que diz, né, deixa a vida me levar. E muitas vezes a gente está deixando a vida levar. A gente não está ordenando ela ou guiando. A gente está deixando que as coisas vão. Os acontecimentos vão surgindo e a gente vai, na hora, sem muitas vezes pensar, a gente vai tomando decisões, vai fazendo escolhas, vai indo por caminhos que talvez, se a gente tivesse pensado melhor, a gente teria ido para outro lado. Então, que a gente possa ter, sim, então, essas rédeas da nossa própria vida e descobrir, né, os nossos sentidos, o porquê, o que temos que fazer. E até uma questão que surgiu, né? Nós damos o sentido de acordo com a nossa crença. E quando a gente fala crença, não é a questão de religiosidade, não é aquilo que eu sigo em tal ou tal religião. Mas crença no sentido do que eu acredito, no que está dentro de mim realmente. A gente só faz aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente acredita, os nossos valores, as nossas crenças estão a todo momento se colocando em todas as situações da nossa vida. Então, nós estamos seguindo de acordo com as nossas crenças. E se o caminho que está sendo seguido, ele não é o mais correto, é mais um sinal de que a gente tem que se renovar. A gente precisa se reciclar também. Também nós precisamos fazer isso. Não só as coisas puramente materiais, né? Porque a vida significa movimento. Onde não há movimento, significa que a vida está cessando ou até já cessou. Vida, então, é ação, movimento, é fazer, é a cada momento fazer alguma coisa, uma experiência, uma descoberta, um aprendizado novo. É isso que vai fazendo a nossa bagagem, que a gente diz, né? É aquilo que a gente carrega para onde a gente vai. Não são as coisas que a gente tem, porque essas, a qualquer momento, a gente deixa de ter. E dentro dessa crença, então, que nem eu disse, nós podemos estar mais voltados para o lado espiritual, dentro desses aprendizados que nós fazemos, né, das questões do que é Deus para nós, desses conceitos e desse aprendizado, ou a gente pode estar mais voltado para as questões materiais, e aí o nosso sentido de vida, ele muitas vezes a gente vai perceber que fica um vazio, porque quando a gente, que nem eu disse, perde alguma coisa que é material, ou mesmo quando a gente alcança e a gente percebe que aquele bem, ele realmente ele não supriu a necessidade que eu tenho, fica um vazio. E esse vazio é uma porta para doenças dos mais diversos tipos. Então, fica aqui também, né, mais esse lembrete. E dentro do que a gente olhou hoje, existe uma série de perguntas com relação a essa questão do sentido da vida, né? De novo, para a gente refletir. O porquê a minha vida é da maneira que eu estou vivendo? A gente está sempre, às vezes, reclamando, né, das coisas que acontecem. Mas então a gente tem que fazer a pergunta é para a gente mesmo. O porquê que a minha vida é da maneira que eu estou vivendo? A segunda pergunta, quem sou eu verdadeiramente? Eu falei antes do que a gente acredita é aquilo que a gente faz. Então, no momento que eu passar a acreditar realmente que eu não sou um corpo, mas que eu sou uma alma encarnada, isso muda de figura os meus pensamentos e as minhas atitudes. Qual é o papel que desempenho nesse mundo? O que cada um de nós está fazendo nessa nossa encarnação? Qual o legado que posso deixar nessa vida? Daí a gente pensa que um legado a ser deixado é por pessoas que têm uma grande capacidade, pessoas que são bastante conhecidas, que têm, enfim. Mas todos nós, dentro da nossa família, nós somos importantes. E dentro dessa família, qual é o legado que nós estamos deixando? Principalmente para aqueles mais novos do que nós, que estão diretamente nos observando e aprendendo com aquilo que a gente faz. Então, de novo, qual é o legado que nós estamos deixando, que está repercutindo? Como está sendo a minha vida? Boa? Não está sendo boa? Depois dessa pergunta a gente vai dizer, mas por que não está sendo ou por que está sendo? O que nós estamos fazendo para contribuir com isso? com essa resposta. No que posso melhorar? Quando a gente conseguir chegar nessa pergunta, verdadeiramente, a gente provavelmente já deu um grande passo. Quando a gente consegue se perguntar, mas o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para ser melhor ou para fazer melhor? No momento que a gente tem a atitude já de querer, a gente já está provocando uma mudança. A gente já está internamente se modificando. E as coisas, então, muitas vezes já começam a acontecer. E a última pergunta é: qual o sentido que a minha vida tem? Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe, mas o quanto eu consegui aproveitar dessa oportunidade que eu estou tendo e que eu me dispus a ter. Dentro da nossa vida, nós somos o escritor, o diretor e o ator principal desse filme, que é a nossa vida. Não são os outros que determinam que vai ser assim ou vai ser diferente. Somos nós, pelas nossas escolhas, que vamos escrevendo a cada dia esse filme da nossa vida. Se a gente pudesse assistir ele, a gente veria: ah, naquele momento eu decidi fazer isso. Perante aquela situação que se apresentou, eu fiz assim. Somos nós que vamos fazendo a cada instante. E uma frase que eu peguei sobre isso, que ela nos diz assim, ó: o maior sentido da vida é conseguir perceber e entender que ela aguarda em cada oportunidade e em cada desafio que nos oferece a bendita lição para aprender a conjugar o verbo amar. O verbo que a gente ainda tem que aprender muito sobre ele, no real valor do sentido dessa palavra, que a gente utiliza de forma bastante errada, para que a gente consiga manifestar isso de uma forma mais livre, mais autêntica, mais desprendida, porque o beneficiário primeiro de tudo isso que a gente está fazendo somos nós mesmos. Somos nós que estamos caminhando nesse sentido que nós estamos querendo, dando o sentido que nós estamos querendo para a nossa vida, para chegar num lugar onde realmente a gente possa ter menos sofrimento, estar mais próximo dessa questão da perfeição. Mas é a cada dia, a cada instante, a cada escolha que a gente faz, que a gente vai traçando essa estrada da nossa vida.